confronto. Atitude não é pouco, a força é de louco. Destinada a vitória são poucos. Vencedores, combatentes, os gladiadores do rap. Seu canto com força explode a pressa que cresce em todos os cantos. Hip hop globalizando, modificando o suburbano lá da humanidade. Alterando, se estourando, o sentimento captado pelo mic. Poeta com seu canto, revelando o plano. O sistema deixou no passado de mágoas, no presente de ódio, no futuro obscuro. Somente raiva do mundo, lamentação do povo contra o poder abusivo dos mandantes. Incapacitáveis governantes, mandatos quatro temporadas vão nascer. As feras esperadas, elas são somente risadas. Podemos esperar, lamentar, gritar, protestar nossos direitos. É o jeito correto de agir, lutar, combater, até vencer. Venha teu lugar, justo medo de vingança. O advogado acusado nem sempre é esperança. Se é que me quer a verdade, confesso que sou réu. No delito da luta contra o sistema, faço meu papel. Oh! Suburbano gladiador, muita dor pelo meu povo. Eu quero paz, eu quero amor. Quero ver o nego louco. Suburbano gladiador, luta dor pelo meu povo. Dependente do momento, a gente vai dar o troco. Suburbano gladiador, luta dor pelo meu povo. Eu quero paz, eu quero amor. Quero ver o nego louco. Suburbano gladiador, luta dor pelo meu povo. Dependente do momento. Suburbano gladiador, luta dor pelo meu povo. Eu quero paz, eu quero amor. Quero ver os nego louco pronto pra lutar. Seus direitos verdadeiramente tomar, reivindicar, protestar, a rebeldia das ruas. O mundo todo à espera do milagre da cura, do veneno que seca, do tormento do meu povo na merda. Do absurdo, do injusto, da vida do mundo. W negro pede paz e passagem daqui por um segundo em minha vida. Pretendo sorrir, me libertar do sufoco, da raiva aos poucos, do tormento da vida do povo. Governante ladrão e louco, vem lutar, irmão. Vem cantar a canção que liberta o poeta. Os manos da merda, resgato o oprimido, lutador do lado bandido. Recursos militantes, delinquentes, guerreiros de frente, lutador, vencedor do povo. Pela paz é o troco, nego vem louco. Pra sair do sufoco, eu quero paz, amor, liberdade, mais um pouco pro meu povo. Eu peço socorro, é a chegada da vitória, recompensa da glória. Dos passos guiados por Deus, dos passos guiados por Deus. Suburbano gladiador, lutador pelo meu povo. Eu quero paz, eu quero amor. Quero ver o nego louco. Suburbano gladiador, lutador pelo meu povo. Dependente do momento, a gente vai dar o troco. Suburbano gladiador, lutador pelo meu povo. Eu quero paz, eu quero amor. Quero ver o nego louco. Suburbano gladiador, lutador pelo meu povo. Dependente do momento. Suburbano gladiador é aquele que luta, resiste pela independência, pela liberdade, pela glória, com amor, pela paz. Seja o suburbano gladiador, luta pela paz e pelo amor.